traga a lenha, rojão. Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Descontrolada. Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada. Elas estão descontroladas. Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não para, não para. Até o chão. Vai, vai. Na paradinha, paradinha, paradinha. Na paradinha, paradinha, paradinha. Na paradinha, paradinha, paradinha. Vai. Vai. Elas estão descontroladas. Descontrolada. Ah, que isso, elas estão descontroladas. Ah, que isso, elas estão descontroladas. Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada. Elas estão descontroladas. Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada. Elas estão descontroladas. Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não para, não para. Até o chão. Vai, vai. Na paradinha, paradinha, paradinha. Na paradinha, paradinha, paradinha. Na paradinha, paradinha, paradinha. Vai. Vai. Elas estão descontroladas. Vai. Me que me gusta, me que me gusta. Quando me tira la goma, no hay na que me controla. Condenado soy vaya siempre. Si no me chilla a mí. Posiciones, mujeres, hagan una nota, que traigan la botella. Dame una vuelta, mami, escúndeme la botella. Dale pa' abajo, negra, porque así que me gusta, a mí que me gusta. Dame una vuelta, mami, escúndeme la botella. Dale pa' abajo, negra, porque así que me gusta, a mí que me gusta. Enamorado estoy, quiero que sea mi jeva. Quiero que sea la otra que se menee cuando yo la atreva. Posiciones, mujeres. Ensinar. grito. Essa parada. Deixa eu parar. É que? Tô gostando de ver. Não é pica, não. Todo mundo com isqueiro pra cima. Pererê saiu na capa do jornal, fumando cachimbo em pleno carnaval. Pererê não gosta de sorvete quente, Pererê só pula carnaval com a gente. Pererê, pererê, pererê, pererê, pererê, pererê. Pererê não gosta de fumar cigarro, Pererê não bebe quando sai de carro, Pererê não faz amor sem camisinha, Pererê não come nada sem farinha. Pererê, pererê, ele fica nu, na salada dele tem tomate cru. Pererê é o mais querido do Brasil, Pererê só quer pular atrás do trio. Vai Pererê, vai Pererê, vai Pererê, Pererê, Pererê. Vai Pererê, vai Pererê, vai Pererê, Pererê, Pererê. Jornal, fumando um cachimbo em pleno carnaval. Pererê não gosta de sorvete quente, Pererê só pula carnaval com a gente. Pererê, pererê, pererê, pererê, pererê, pererê, pererê, pererê. Pererê não gosta de fumar cigarro, Pererê não bebe quando sai de carro, Pererê não faz amor sem camisinha, Pererê não come nada sem farinha. Miseravão. Onda, onda, onda, onda, olha a onda. Vou te pegar, essa é a galera da avião. Se liga agora nessa nova onda, as roupas viradas, jogando a marcação. Vou navegar, e na nada do meu capitão. Capitão Câmara vem dançando com a galera. Olha a onda. Esta noche será mío.